RA8, Rádio Clube de Pernambuco, Brasil. Transmitindo em onda média na frequência de 720 kHz e ondas curtas nas faixas de 49 e 25 metros, nas frequências respectivas de 6.015 e 11.865 kHz. Senhoras e senhores, fazemos uma pausa em nossas atividades, prometendo voltar ao ar logo mais às 4h55 com a nossa primeira grande atração. Aos ouvintes, desejamos um sono tranquilo e reparador. Bom dia.